crânios da massa cefálica. Quem tá juntando os monstros pra pontuar? Quem tá juntando os gangues só pra somar? Pra atacar a dos vermes, pilantra, sistema, crema, diz, original, gangsta, queda, lema, produções. Aê, em memória do malandro que a polícia matou, certo? Aê, extremo leste, seu Matheus 2, seu Matheus 10, seu Matheus 2, extremo leste, é produção favela, seu Matheus 2, seu Matheus 10, seu Matheus 2, extremo leste, sua flique se agarra. E meu estilo é agressivo, rap verdadeiro, som do gueto, som de marginal, aqui do fundão, do extremo leste. Som astronauta dentro do meu próprio universo. Lá do leste, chega seu preta, pique se agarra, que chega. Lá do leste, chega seu preta, pique se agarrou, ho, ho, ho. Lá do leste, chega seu preta, pique se agarra, que chega. Som astronauta dentro do meu próprio universo. Extremo leste. Party together, yeah, know the struggle. Live your life, don't worry about, there's always tomorrow. Live your life through things, get to eyes of my. It won't stop. No matter how hard you try.